para a Maria. E não importa o que ela ponha na mesa, com garfo deixo vai cozido à portuguesa. Com garfo deixo também eu assim comia. Com garfo deixo disse o Manel para a Maria. E não importa o que ela ponha na mesa, com garfo deixo vai cozido à portuguesa. Nosso povo é dançarino, faz versos e também canta. Nas festas é bailarino e sempre molha a garganta. A mesa é o maior na arte de bem beber, mas à noite sabe melhor aquilo que vai comer. Puxa, puxa! Posso perder e encontrar. impossível de alcançar. Trigo